E aí, galera, quem tá falando aqui é o cara da Luva de Prender. Galera, eu escolhi Elisa Marinho pra estar na semifinal da Voz da Lampos aqui no TikTok, galera. E tem mais, galera, vocês que vão escolher os dois finalistas aqui no TikTok. Vota aqui no TikTok pra você escolher os dois finalistas. É magnífico, é sensacional. Sim, receba, graças a Deus, pai, cara da Luva de Prender.